presentear com flores e Iemanjá. Pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar. A visão das estrelas a nos ilumina. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. E à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Solta a paz e diz: você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Vem, meu amor, você tem que cantar essa música. Você está na melhor. Rádio Esperança. E não se fala mais nisso. 11 horas e 59 minutos. Você ligadinho na Esperança. Os amigos sempre aí ligadinho com a gente. Muito obrigado, Humberto. Humberto aí, Lagarto. Ele está sempre ligado com a Esperança, viu? Muito bom dia para você. Uma ótima tarde, né? Já começando aí o meio-dia. Já é boa tarde. Você que está almoçando, que ainda vai almoçar. Você que está chegando em casa para pegar aquele almoço delicioso. Um abraço a você. E a gente continua por aqui, até a 1 da tarde, a 1 hora tem presentes musicais, agora Música e Amizade com a Ana Maria, 1 hora você fica com Ferreira Santos e o Presentes Musicais, tá bom? A programação da Esperança feita com carinho para você. Aí o Dete lá do Riacho do Marco tá ligadinha também, um abraço a todos aí no Riacho do Marco, muito boa tarde, vamos ao intervalo, a gente volta já já. 92,7 MHz. Seja feliz. Cidades Notícias, o seu encontro com a informação através das ondas da Rádio Esperança. Jornalismo com ética, credibilidade e a sua participação. Cidades Notícias, a informação levada a sério de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, com a apresentação de Theo Batista. Alô, você que por algum motivo deixou de estudar e agora deseja retomar e concluir o ensino fundamental do 1º ao 9º ano ou o ensino médio do 1º ao 3º ano, já estamos na terceira fase do calendário e processo de matrículas para o 2º semestre de 2023 na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, para alunos candidatos à rede estadual, período de inscrições de 3 a 7 de agosto, informações e matrículas na sede da DR1, Praça Barão do Rio Branco ou no site matrícula online. seduc.se.gov.br. Não fique de fora e realize seus sonhos. Divulgação gratuita, Rádio Esperança FM 92,7, apoiando a educação. Rádio Esperança. Simplesmente primeira Copa de Dominó em homenagem aos 56 anos da Rádio Esperança. Todos os domingos até